mesmo sei viver sozinho e triste assim. Pois a saudade é demais, não posso me conter. Sinto vontade de gritar ao mundo inteiro que a vida é vazia se me faltar você. Vou procurar a sua imagem entre a multidão, mas só porque a esperança faz pulsar o meu coração. E guardarei toda a ternura para te entregar, e só serei feliz quando você voltar. Em outros tempos tudo era um belo sem par. A natureza ornamentava o seu lindo olhar. Mas quando um dia nós brigamos e você partiu, até a lua triste do céu azul sumiu. Vou procurando a sua imagem entre a multidão, mas só porque a esperança faz pulsar o meu coração. E guardarei toda a ternura para te entregar, e só serei feliz quando você voltar.